milhões, cujas vidas nos grilhões vivem sempre em desespero e pavor. Dia e noite a chorar, para alguém lhes avisar, nós ouvimos seu lamento ao redor. Ninguém se importa por minha alma, ó triste choro. Ninguém se importa por minha alma. Hoje vai contar-lhes do amor de Cristo, pra salvar-lhes deu sua vida sobre a cruz. Neste mundo há milhões cujas vidas em prisões vivem a oferecer um culto vão, sem saber que o Salvador deu sua vida em grande amor para salvar-lhes, o seu sangue derramou. Ninguém se importa por minha alma, ó triste choro. Ninguém se importa por minha alma. Não ouvis tu? Hoje vai contar-lhes do amor de Cristo, pra salvar-lhes deu sua vida sobre a cruz. Tenho ouvido o clamor dos perdidos em redor, dou meu tudo a ti, Senhor, pra os ganhar. Longe ou perto a ir, pra morrer